Sejam bem-vindos à quinta edição de Notícias do Outro Mundo, o programa semanal da Rádio Antena Web, que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2010, vamos fazer uma viagem muito mais curta do que tem sido habitual, pois nem vamos sair do nosso país. Trazemos uma história de um homem de 29 anos que já foi detido 80 vezes, mas foi sempre libertado. Está a viver há pouco tempo em Santa Cristina do Couto, em Santo Tirso, mas já é bem conhecido pela população com os furtos que fez em todos os cafés da região. Arnaldo Olhos de Gato, alcunha pela qual é tratado, já foi detido cerca de 80 vezes nas últimas semanas, mas foi sempre libertado pelos juízes. A população está indignada e sente-se insegura. Na semana passada, Arnaldo, de 29 anos, foi apanhado em flagrante pela PSP a roubar no interior do café Tarrio. O juiz do Tribunal de Santo Tirso, que o ouviu, voltou a libertá-lo para desespero dos habitantes da pacata freguesia. Ele rouba tudo o que lhe aparece à frente, parece doença. Até porcos e pássaros já roubou, disse Maria Helena Oliveira, proprietária do café Tarrio, o último local que Arnaldo assaltou. Ele já tinha roubado todos os cafés, só faltava mesmo o meu. Para estar em liberdade, só pode ser amigo do juiz ou da polícia, atirou a proprietária revoltada. Para entrar no café, um ladrão cerrou as grades da janela da casa de banho. Quando se apercebeu da chegada dos polícias, ainda tentou fugir, mas foi interceptado com 71 euros que tinha retirado da caixa registadora, comida e alguns isqueiros. Sim, fui eu que entrei no café Tarrio. Nesse e em muitos outros. Mas já o confessei ao juiz e ele acreditou em mim, admitiu o Arnaldo na janela de casa onde vive com a mãe. Isto é um ato de desespero. Eu roubo para conseguir dinheiro, já que não tenho trabalho. Quero juntar o mais que puder para ir para a Inglaterra e um dia ser alguém, acrescentou um ladrão, que já trabalhou numa fábrica, mas foi despedido após a falência da empresa. Até posso deixar aqui alguns pormenores deste nosso assaltante Arnaldo. Ele é conhecido por roubar tudo o que lhe aparece à frente. Vizinhos dizem que até porcos e pássaros rouba nas redondezas. Ninguém se sente seguro com ele em liberdade. Despedido da fábrica em que trabalhava, o jovem quer emigrar. Isto está muito complicado. Não consigo emprego nem na serralharia, nem em nada. Tenho de ir para o estrangeiro, disse Arnaldo. Os cafés, como já foi referido, são os principais alvos de Arnaldo. Segundo os moradores, nenhum estabelecimento escapou. Aqui levou tabaco e comida, disse a dona do café Barros. E em dois dos casos foi apanhado em flagrante. Mas coitadinho, rouba que é para poder ser alguém na vida. De resto, está tudo como antes.